que sonha com um vaqueiro pra roubar o meu coração. Cheguei, cheguei, eu vou te jogar um laço, sou eu, o seu vaqueiro apaixonado. Cheguei, cheguei, eu vou te jogar um laço, sou eu, o seu vaqueiro apaixonado. E ela já tá afim de dar uma volta, vaca do Rio. Me leva contigo em cima. Só se for em cima da águia, filha. Tô toda me tremendo, badala, sou o mais querido. Tu pede, pede. Me leva contigo, gu, gu, gu, gu. Deixa que eu te levo, filha, tá começando. Não se entregar. Pra começar o rock do barracão. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você, me deixou em segredo. O meu parceiro Guilherme, do Vigo da Lídia, do Vigo do Águia. Pra começar, Guilherme, do Vagadinho. Mas veio você. Começar, vai começar! Era você a mais bela. Vamos tocando um pouquinho de cara pra família, gravando CD e o rock começando. Amor à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. E ela já chega assim, ó. Estou como criança perdida. A pressão do Lurian. Lurian. Mamãe, te avisei. Filha, quero teu bem. E pros conselhos do meu pai, eu nem liguei. Alina, não te agonia. Esse rapaz pra você ainda não presta. Minha tia não quer, não larga do meu pé. Até vizinha buzina, ele não serve. Alina, então sai fora. Então desista, manda ele embora. Açaí e pimenta! Nossa, que delícia! Quando você chega no rock e o desgraçado começa a te ligar, a gente já vai fazer o seguinte: pega o celular. Assim, explica pra ela aí. Desliga o telefone, Lurian. Quando escuta minha voz, eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Pra começar, barracão. Faz isso comigo, já me machucou. Pega o telefone e diz: diga alô. Já no barracão tô dizendo. Saudade, é começar tudinho. Pra gente se amar. Quero te abraçar. Sentir o teu calor. Vem me aquecer. Preciso de você. Perto de mim. Faço qualquer coisa pra ouvir tua voz chamar pelo meu nome. Começar! E se domingo e segunda-feira. Oh, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo. Pra curtir, pra delirar, pra começar barracão delizão. Vai, vai. Sou a piranha do banheiro, vou curtir com o Mauro Som e depois vou me mandar. Cadê ela, hein? Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Ivan Macedo, DJ Lando. Seis horas da manhã, não consegui dormir. Toda hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu eu, sabes que ainda te quero. Me dei uma chance, já estou em desespero. Exagerei no mês e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora peço desculpa. E aí, Vivi Urão? Sem você eu não vi. Lurian! Chegou a hora, eu aprendi. Pilate do CD de marcante. Esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. Aquele CDzão pra escutar no domingo, tomando aquele chope no YouTube. Vai, vai! Banda 007. Sentaremos juntos frente ao mar e de mãos dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos seus olhos ainda existe amor. Seu olhar me diz que eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Se me dá conta, eu regresso, eu paro e penso. E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu resto. E aí, Nini, que tu é? Eu sou sincera. Coragem, né? Medo, me olha. Depois que abrir essa porta, aí te digo, se for não volta. 7 de setembro. Vem na banda de Boca Branco! Ficou me dizendo. Daquele jeito. Eu estava morando perto dela. E eu. E aí, quer dizer, CB? Pra cima de caçar? Eu só queria te ver. Ficar com você. Pra te dizer. Pra te dizer. Espera, Lu. Eu te espero. Estaremos juntos frente ao mar e de mãos dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos seus olhos ainda existe amor. Seu olhar me diz que eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Burrião, burrião, pra sair no CD de marcante. Vem na banha, manda bem light, que o águia vai chegando. Instagram. Pegar o sample. Eu conto as horas, dias, meses que não tenho. Mauro Som 3D. Que cada segundo fere. Bora, barracão, pra começar tudo! Pra todos meus amigos que contigo sonhei. Contigo sonhei. Hoje com palco e tudo, hein? Prepara que vai ter até concurso de vez. Ai, diga, sabe? DJ Maluquinho da raça. Eu vivi, me entreguei todo esse amor. E você vem. Não quero ninguém de calcinha aí, hein? E não quer mais. Não consigo esquecer nossa última vez. Foi real, juro que não sonhei. Tô correndo ao passado pra buscar. Se tu lembra, essa é a música ideal, e agora? Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. Eu lembro de cada segundo em que me queria ainda cada vez mais. Ficou pra trás. E ela lembra, mano. E aí, parceiro, Paíga, tudo certo? Tá na manhã, né? Cuidado com o fogo aí, vem na retaguarda, mano. Eu lembro de cada segundo em que me queria ainda cada vez mais. Ficou pra trás. Fique em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Tudo falado. Diga bye bye, não, não, não. Faça só ei, ei, ei. Quem tá casado fica em casa e os solteiros. Uma vida barulho do Rio. Vai, vai, levando levados que você nunca ouviu. Já tem giro. Vai ver essa vibe, eu quero ver o crédito. Tá passando, te faz mexer. Seja no Lince, no PPG. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Super! E aí, Sandro? Vai incendiando! Bota pra cima! Incendeia, incendeia! Era muito pânico, mas um dia eu cansei. Brigava todo dia com a dona pra curtir o rock doido toda semana. O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. E o jeito? O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo. Desculpa, amor, mas isso não dá. Pra sair do CD do Rio. Favela por nenhum. Traído da gera do barracão. Não fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela e as petecas vem em mim. Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela e as petecas vem em mim. Luia, vem em mim. Luia, vai ser como, garoto. Queria, só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Elas vê o Lurian, elas já adora. Elas, coitado. Elas já adora. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Deixa aí doidar, deixa aí doidar, deixa aí doidar. Não pode parar, vai. Start it now and bring this motherfucker down. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pro DJ, ela tá no Mauro Som. Ela quer dar pro DJ, ela tá no Mauro Som. Ela quer dar pro DJ, ela tá no Mauro Som. Ela quer dar pro DJ, J. Uma coisa de fada, mas não quer não, essa mulher é muita onda. Mas ela já chega logo causando e falando como, vai! Boa noite, povo, que é o Giga Duda! Ela quer o seu envolvimento, ela quer dar pra batido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara, então vou ter que levar. Tá no Rian que tá tocando. Daquele jeitinho, galera gosta, galera curte, dá valor. E a gente chega, claro, sabadão, no Barracão do Liseu, fazer a festa da família, pra galera gostar e ingressar. Tá começando! Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para, solidão me ampara. Tá querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um, tu vai dar pra um, tu vai dar pra um. Piranha, tu quis